A tua voz ecoou como um chamado a ouvir. Os recabitas em fé se firmaram na palavra que o Pai lhes deu a seguir. Oh, que possamos ouvir teu mandamento a nos guiar, como Jonadab, em obediência, fidelidade queremos cultivar. Madrugando, falaste a nós, em teus profetas, a tua verdade. Nos caminhos de paz, nos conduzas. Converte-nos, Senhor, em tua bondade. Oh, que possamos Jonadab, em obediência, fidelidade queremos cultivar. Nunca faltará diante de ti um varão que te adore em cada geração, Senhor. Teu nome sempre vamos clamar. Oh, que possamos ouvir teu mandamento a nos guiar, como Jonadab, em obediência, fidelidade queremos cultivar. Portuguese worship, inconcebitar piano.